mas 30 anos para nós são uma data importante porque basicamente é uma mudança de ciclo, porque estamos muito focados naquilo que será o futuro do ensino profissional e o futuro da educação. O nosso signo este ano é o Heptoliva 3030, e é o 3030 porquê? 30 anos da Heptoliva, e estamos a antecipar aquilo que será o futuro em 2030, portanto temos aqui uma década, temos a certeza que será uma escola totalmente diferente da que temos hoje. Obviamente que estamos cá para ter uma escola diferente, para ter uma escola com futuro, que tem muito a ver com aquilo que foi a mudança de mentalidades. A valorização do ensino profissional, que era visto como um ensino de segunda, porque era o parente pobre da educação. Hoje em dia a maior parte dos nossos alunos que ingressam de novo na Heptoliva são alunos que vêm diretamente do 9º ano, portanto têm um percurso regular, normal, e entram diretamente para o ensino profissional. E com os níveis de empregabilidade, temos também hoje uma média de alunos que ingressam no ensino superior que é superior à média nacional. Estamos a falar de cerca de 25% dos nossos alunos que vão para o ensino superior. É para nós uma conquista porque muitos destes alunos que vinham para o ensino profissional, a única expectativa deles era acabarem o curso e irem para o mercado de trabalho. Hoje já não é assim, muitos vão para o mercado de trabalho, temos aqui cursos com grande empregabilidade, e há outros que ingressam no ensino superior e vão ainda aumentar as suas qualificações.